Família Tan, família traz a massa. Família Tan, família traz a massa. Família Tan, família traz a massa. E as damas traz a massa. Alô, Mandinho! Família traz a massa, família traz a massa. Agitando de verdade, vamos pro pop ver o show profissional. Hélice Juninho detonando na moral. Vem pro pop com a gente, família Tan. É diferente, se quer guerra tu terás, se quer paz terá em dobro. Essa batidinha é maneira. Família Tan, agora tá no comando. Vai logo arredando, vai logo arredando. As damas traz a massa, agora tão no comando. Vem pro pop com a gente, família Tan. É diferente, se quer guerra tu terás, se quer paz terá em dobro. Armandinho de Belém, sucesso do treme. DJ Adriel de Mosqueiro, DJ Alá, o respeitado de Mojó. É da cabanagem, família traz a massa, família traz a massa. Agitando de verdade, vamos pro pop ver o show profissional. Hélice Juninho detonando na moral. Vem pro pop com a gente, família Tan. É diferente, se quer guerra tu terás, se quer paz terá em dobro.